Falar uma segunda língua pode ser muito complicado, mas com a IDE Delivery você vai mudar de ideia. A IDE Delivery Idiomas possibilita, através de mesas redondas, a oportunidade de se falar, ouvir, ler e escrever em inglês ou francês para você que não tem a oportunidade de praticar o que já aprendeu ou mesmo para quem quer aprender já praticando. Horários flexíveis e temas variados. Venha participar de uma mesa redonda sem compromisso. IDE Delivery, Rua Piacaz 813, Perdizes. Fone 5625-7308.